carne fria. Não quero ouvir os pássaros cantar, nem poetas a dizer que há estrelas e ventos sobre o mar. Não quero canções, nem lágrimas, nem luto. Não quero canções, nem lágrimas, nem luto. Tive a vida toda para escutar. Quando eu morrer um dia, cantar o frio. Não quero ver barco navegar, nem gente parar olhando, nem mais cantando em falar. Não quero canções, nem lágrimas, nem luto. Não quero canções, nem lágrimas, nem luto. A vida meia lutar.